Buenas tardes, muchas gracias por estarem aí. Lo que va a ser aquí que voy a presentar primero mi futuro trabajo y seréis los primeros a escuchar ese trabajo. Y ese trabajo se va a llamar Retazos. ¿Y por qué se llama Retazos? Porque Retazos ha sido o es o nombre de un libro que ha escrito há muitos anos atrás uma pessoa que está aqui conosco, nesta sala. E essa pessoa tem duas características muito importantes. Primeiro, me dá o privilégio de ser minha amiga. Segundo, é minha suegra. Por isso, perdonai, mas antes de começar, eu pedia uma salva, um grande aplauso para Berni Neto Bernabéa, que é quem ha sido a base e a quem dedico todo esse trabalho. Um aplauso, por favor. Este concerto tem duas partes. A primeira parte em que vos vou apresentar cinco temas meus. O primeiro tem a letra exatamente retirada do livro de poemas de Bernabé. E na segunda parte, onde vou cantar canções que todos os outros conhecem. E em algumas vou pedir que canteis comigo. Normalmente, quando se dão conta que eu sou português, normalmente me hablam daquele tipo de música chamada fado e que gosta muita gente. Depois tendré dois fados para vós outros, para que vos suene um pouquinho como é e como se canta isso em português. O primeiro tema se vai chamar Coração Paloma. Os temas nos tenéis nesse papel que tenéis, nesse folheto que vos ha sido distribuído, e vereis todas as canções. Isso vai durar sensivelmente uma hora. Espero que vos guste. Primeiro tema se vai chamar Coração Paloma. A música é minha e o poema de Bernabé. Oi! Escrito sobre o vento vão mis pesares e com claro acento alegram mis males como pajarillo, mis alegrías inundan con sus trinos toda mi vida. Mensaje de esperanza vão pregonando, tiempo de bonança, sempre anunciando, como pajarillos, mis alegrías, inundam com seus trinos toda mi vida. Coração, guapo loba, e alegre vuelo, tu alegria pregona por tierra y cielo, alma que en Dios pusiste tu confianza, piensa que la paciencia todo lo alcanza. Meu viento vão mis pesares e com claro acento alejam mis males, mensaje de esperança vão pregonando e tempo de bonança sempre anunciando. Coração com a paloma e alegre vuelo, alegria pregona por tierra e cielo, alma que em Deus pusiste tu confiança, piensa que la paciencia todo lo alcanza.